Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look, here comes the Spider-Man. Tripcast! Começa agora mais um Tripcast, contando hoje com a presença do clássico Magaren. Com do Andy Nerd e do Carlos Voltor. E com o Rodrigo Mônio, que eu não conheço. E como sempre, estamos aqui graças aos esforços do nosso victorioso amigo Vicky. Nossa, essa foi horrível. Caramba. É porque eu tenho que falar, eu tô usando o nick de Vicky. Pode zoar se quiser. Tem várias. Tem várias possibilidades. Tem Super Vicky, Vicky Vaporup. Tem esses já foram. Até Victoria Beckner já foi usado. Nossa, sabe. Então, acho que já tá no fundo, já tá bem lá no fundo, então não precisa empurrar mais, né? Só jogar a terra por cima. Boa! E hoje nós estamos aqui reunidos pra falar sobre o inimigo mais maluco do Homem-Aranha, que eu acho que na opinião de todo mundo, né? Que é o Duende Verde, o Norman Osborn, e outros mais, né? O problema é que eles continuam mantendo a tradição, né? Quem é morto sempre aparece. Pois é. Então, após os e-mails, a gente começa o nosso assunto. E-mails. Bom, então antes de mais nada, vamos à nossa leitura de e-mails. A gente tá aqui com o convidado que não participou desse programa, mas tá aqui pra comentar como que foi a Comic City Con, que a gente andou comentando aí no último mês, né? O Mike tá aí com a gente. E aí, Mike, como é que foi o evento? No último sábado aí, dia 29 de setembro, aconteceu aqui em Campinas a primeira Comic City Con. O evento foi bem bacana, cara, superou muito as expectativas que eu e toda a galera que participou a gente tinha, superou em muito. A gente esperava no máximo aí umas 250 pessoas e passaram por lá 400 pessoas no evento, né? A gente teve a participação de não só do nosso stand com os quadrinhos lá, mas a gente teve também uma galera só com games lá, outra só com colecionáveis. Vieram três lojas de São Paulo, né? Três lojas bacanas de lá. Também contou com um apoio muito grande de vários patrocinadores, né? A galera Record, Get Nuts, a própria Panini. A Panini ajudou pra caramba, mandou um material bem bacana pra ser sorteado. Teve também a Nerdhead, Planeta Nerd, Collector's Edition, teve muito a gente realmente ajudando pra caramba. Teve o Cantinho do Gibi, muito apoio a gente teve pra esse evento ser bem bacana. E aí, a presença dos artistas lá, do Renato Guedes, né, e do Breno Tamura, infelizmente o Massa Fera não pôde, né, por problemas de saúde aí na última semana, mas mesmo assim a galera encheu o salão que a gente preparou lá pra palestra deles. E teve também um workshop muito bacana, né, da Escola de Arte aqui de Campinas, que é a Anima, e teve também um concurso de desenho também, muita gente participou, tava até um pouco preocupado, né, se haveria uma participação, uma aceitação bacana desse concurso, mas na última hora o pessoal começou a aparecer, né, e aí a gente realmente ficou bem satisfeito, né, a gente recebeu muitos elogios dos visitantes, né, dos stands, dos próprios patrocinadores, né, comecei a dar um feedback para eles, eles falaram que no próximo ano, se tiver, pode contar com eles, inclusive um que já responderam foi o Arsenal 51, a Taverna do Ogro, né, a Panini e o Get Nuts. O pessoal já se prontificou a participar do próximo, então a gente ficou bem contente. Os artistas também falaram, se tiver alguma coisa aí, a gente chama a gente. Então o resultado foi muito positivo. A gente teve muitos blogs ajudando, vocês aí, do Aracnofan, que eu também faço parte, mas vocês cederam esses espaços para fazer essa divulgação, então teve muita gente ajudando. E se o evento foi o sucesso que foi graças à ajuda de todo mundo, inclusive de vocês. Ô Mike, mas uma pergunta que eu tenho certeza que o Mônio tá querendo você responder, se o Rob Life estava lá ou não. O Rob Life estava escondido, cara. Ele foi disfarçar. Pra ninguém bater nele lá? Pra ninguém bater nele lá, cara. Tava lá, ele tava, sabe, foi um dos poucos caras que comprou o Young Blood. Foi nessa hora que eu percebi, né? O cara passou com o Young Blood, eu falei, é o Rob Life. Não. Isso, saiu fora. Tenho certeza que é ele. Cara, é muito legal. Pena que não deu pra ir, que por causa da distância, né? De estado diferente aí, mas espero que os outros eventos sejam bons também. Uma outra coisa também que a gente tá iniciando agora, né? Um assunto que a gente já tem conversado há algum tempo aí entre os membros do Aracnofan e tal, é um acervo que a gente tá fazendo pra atender melhor aqui a demanda de matérias, notícias do site, né? Aí, ô Mike, pode falar falar um pouquinho também aí, que você tá mais por dentro desse assunto aí, como tá funcionando. Bom, na verdade, a ideia do acervo veio de uma piada do Eric, né, de uma brincadeira dele, que é da gente receber um material, né, pra review, né, pra vir. Aí se disponibilizou a ajudar a gente a ter um material bacana pra fazer os reviews do Aranha, pra manter o blog atualizado. E a palavra acervo apareceu, ela apareceu até meio fora de contexto, assim, né? Simplesmente apareceu a palavra acervo. E aí nisso tu veio a ideia, falei assim, caramba, por que não um acervo mesmo, né? E aí a gente começou a pensar, a falar como que a gente poderia montar, né, um acervo, de onde que viria. Porque é uma coisa, né, que falando do Homem-Aranha, é uma coisa que tem muito conteúdo que saiu aqui no Brasil, né? Apesar de não ser nem significante perto do que saiu lá fora, ainda assim, pra quem coleciona Homem-Aranha aqui no Brasil sabe que tem muita coisa aí, né? De 40 anos de revista. Então, tem muita coisa de conteúdo que saiu por aí. Então passou a passar pela nossa cabeça fazer alguma espécie de doação desse material, né? Em que a gente teria aí pessoas que se disponibilizariam a doar um material aí, uma revista que você tem duplicada, né? Não precisa ser necessariamente algo, você abrir mão de um álbum gigante, número 11, que você levou milhões de anos para conseguir, mas seria bacana, às vezes o pessoal dá uma pesquisada naquilo que tem duplicidade, ou até um material que trocou, né, de uma HD que tá com estado regular, até por uma de estado muito bom, então numa dessas já tem duplicidade aí, e esse material seria bacana pra gente. Em vez de jogar no lixo, né? Exatamente, às vezes jogar no lixo, ou até de sei lá, pra alguma coisa sem um fim muito específico, o Aracnofó ia agradecer muito se esse material fosse enviado pra gente. E assim, só esclarecendo, né? A gente não tá pedindo revista pra ficar lendo e se divertindo aqui, não. Tipo, a ideia da revista, se esse acervo, é justamente pra servir de material de pesquisa, pra escrever matérias, pra escrever notícias e tal, e ajudar o site a crescer, né? Não é uma técnica sendo montada. Inclusive, eu já separei alguns revistas que eu tenho repetido aqui, e uma coisa interessante que aconteceu há pouco tempo, é que a Panini, ela começou a enviar alguns materiais pra gente, né? Pra fazer review e essas coisas. Esse material, que é coisa atual, né? Já tá indo diretamente pro nosso acervo, né? Pra servir de pesquisa. A gente já recebe o material, faz o review da revista e ele entra pro nosso acervo como fonte de pesquisa. Então a ideia é essa, né? É todo mundo ajudando pro site crescer mesmo. Então, além das pessoas, né, que têm interesse em fazer esse tipo de doação pra gente, até mesmo lojas, né, lojas especializadas em quadrinhos, sebos, né, que tenham interesse aí em fazer essa contribuição, também seria bem bacana. É lógico que essas lojas seriam citadas como colaboradoras, né, então ia ter aí uma certa publicidade em cima da doação que está sendo feita. Então, se você é colecionador ou se você é loja e tem como doar o material pra gente, a gente ficaria muito agradecido. Sim, então tem um link aí no post desse programa, né? Com as instruções pra como doar, pra qual endereço enviar, e a gente conta com a ajuda de todo mundo, inclusive a nossa, né? A nossa própria e do pessoal que colabora no Aracnofã. A gente tem um e-mail pra ler aqui do Vinícius Bonani, é um cara que envia bastante e-mails pra gente, e ele é referente aos dois últimos Flipcasts, né? Que foram dedicados ao filme novo do Homem-Aranha. Ele já começa com: e aí, pessoas? Eu respondo: e aí, Vinícius? Continuando, ele tá aqui, né? Os dois tipcasts dedicados ao novo filme do Aranha estavam muito bons. Ele disse que gostou do filme, apesar de achar uma droga a vários pontos, como os pais do Peter, praticamente todo mundo saber a identidade do Aranha, o que é um fato, o Peter radical demais, os guindastes e o lagarto sem família. Ou seja, o cara não gostou de nada no filme. Como que o filme foi bacana, se não descobriu? Pois é. Acho que ele tá faltando água desse. Pois é, realmente, no próximo parágrafo que dá. Achei que a origem, as partes em que ele testa os poderes são consistentes, até um pouco mais que o primeiro filme, e a Gwen. Ah, a Gwen. KKKKKKK. O tio Ben, apesar de não dizer a frase clássica, né, que se pensarmos bem, na Amazing Fantasy não é ele exatamente quem diz, isso é ele dizendo, tá? Passou o recado dele como tio, praticamente pai, e concordo que o Parker trata os tios muito friamente. Enfim, sem polêmicas mais, RSRS, que pra mim é Rio Grande do Sul. O último Trip View estava divertido e eu tenho edição debal dessa história do Duende. Eu nunca li porque ele está bem velha, mas fiquei curioso. Pode ler a revista velha que as letras não gastam, viu, meu amigo? É isso aí, povo. Abraço pra ti também. Esse Trip View que ele está falando aí é referente àquelas histórias do Duende Verde com o mestre do crime. É picadeiro. Mas isso aí, pessoal. Envie e-mails pra gente aqui, né? Pra gente ler no programa. A gente gosta de ler, nós somos alfabetizados, pessoal. Por incrível que pareça, né? A gente não lê só revista em quadrinhos. Pois é. A gente lê revista sobre revista em quadrinhos. Exato. Também. Mas eu acho que tá todo mundo esperando o resultado do concurso, né? Sim. Concurso cultural que a gente organizou no Facebook, onde duas pessoas agora vão sair com duas bibliotecas históricas Marvel, Homem-Aranha, número 4. Eu acho esse nome muito grande, cara. Pra quem não sabe, já era, né? Porque já acabou o tempo pra participar. Mas a gente ficou cerca de 2 semanas com o concurso aberto no Facebook, onde você precisava responder uma frase. O que você faria se ganhasse os poderes do Homem-Aranha durante um dia? Não é isso? Pergunta é exatamente essa, e já adianto que foi difícil ler as respostas, gente. Bom, na verdade, difícil foi escolher, não ler, tá? Ler foi fácil. Ler foi fácil. Tiveram poucas boas, né? Após uma longa análise feita por mim, pelo Mônio, pelo Mike e pelo Magaren. Só eu que não começo com M aqui nessa lista. Pois é. É, eu acho que você devia sair. Então, a gente discutiu aqui bastante tempo, tal, até chegar numa lista final definitiva e onde duas pessoas vão sair felizes agora. As duas primeiras respostas que a gente colocou aqui como primeiro e segundo lugar, né, as duas pessoas que vão ganhar a Biblioteca Histórica Marvel, assim que a gente terminou a lista, a gente descobriu que as duas respostas eram do mesmo cara, né? Esse cara é o máximo. Pois é, ele conseguiu ficar em primeiro e segundo lugar, ou seja, né, ficou em primeiro, primeiraço, que é o Renan Máximo. Qual que é a resposta que ele mandou? As duas respostas, né? Vamos ler as duas respostas do cara aí. As respostas dele foram: provavelmente eu perderia meu dia de poderes fazendo um uniforme do Aranha para combater o crime. Ai, meu Deus, que natural que ficou. E a segunda frase era: eu mataria minha curiosidade, colocaria um tênis para ver se realmente Peter Parker consegue grudar na parede com eles. Questão eterna, né, cara? Sempre. Essa mereceu, né? Então esse daí foi o cara que ficou em primeiro lugar e já levou uma Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha número 4. Tem que tomar fôlego antes de falar isso. Só adiantando que, Renan, apesar de você ter ganho com as duas frases, você ganhou uma só, viu? É, exatamente, exatamente. E o segundo colocado, ele enviou a frase... Magaren, eu volto em você. Eu o quê? Ah, tá. Lê a frase do cara, cada um falando uma, né, pra dividir. Ah, eu tô na gravação. Achei que eu tava só gravando aqui. Well done, Flipper! Pois qual, é. Qual foi a frase mesmo? Qual é? Cadê? Segundo lugar. Então, em segundo lugar ficou a frase aqui. Eu faria o Kraven trocar aquela calça horrível. E foi do... Foi do Juan Augusto de Souza. E eu já ouvi uma frase parecida com essa no Twipcast aí. Aquela calça de oncinha ridícula. Eu acho que isso saiu até naquele teaser trailer mal feito que a gente fez, tá lembra? Mal feito não, respeito. O narrador era muito bom ali. Uhum. Ah, aquele teaser que deu uma treta lá? É que o cara falou que vocês estão se achando pra caramba. Tem gente que leva a sério fazer o quê? Quem quer falar da surpresa? Esses dois que a gente acabou de falar levaram uma Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha número 4 cada um, certo? Ó, você falou cada um ainda, hein? Sem pegar fôlego. Exatamente. Eu tô acostumado, todo final de Trip View eu tenho que falar Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha em algum número, então... esses dois já levaram, já ganharam. A gente vai enviar um e-mail pra eles. Eles vão passar o endereço pra gente e já ganharam. Mas a Panini não enviou só duas Bibliotecas Histórica Marvel Homem-Aranha número 4 pra gente fazer o concurso cultural. Ela enviou 3. Aí todo mundo pensa, oh, né? Oh. Nossa, por que, Eric? É de presente pra gente? Não, né? O que que a gente vai fazer? Fogueira! Nós selecionamos aqui um terceiro e quarto lugar nas frases. E esses dois caras, eles vão participar de um trechinho do próximo Tripcast nosso, numa sessãozinha de perguntas e respostas, e quem acertar mais leva o terceiro exemplar. Agora é a hora, vamos ver quem é que manja de Homem-Aranha nisso aqui. As respostas foram, em terceiro e quarto lugar aqui, o primeiro enviou a resposta que você faria, né? O mesmo que eu faço todos os dias, tentar dominar o mundo. Esse usou o cérebro. Cérebro feelings. Foi o Jackson Batista Simplício de Souza. É Jackson o nome dele? É o filho do Jack, né? Isso, filho do Jack, boa. Certo. Jackson. E o outro enviou: combateria a aracnofobia. Que foi o Felipe. Até rimou. Que foi o Felipe Amorim. Então esses dois caras são convidados para participar de uma gravação de perguntas e respostas do Homem-Aranha, sobre o Homem-Aranha. Se eles não puderem, a gente vê o que a gente faz, né? Mas vocês estão concorrendo a um exemplar que vale R$75, tem que dar um jeito. Esse Jackson não é seu parente não, né, Eric? O Gato Souza? É. É, não. Ou se fosse o Juan, é Augusto de Souza também. Ixi. Ai, meu Deus, briga em família, chama a Márcia. Então é isso, a gente vai enviar e-mail pra esses caras. Parabéns pra quem ganhou e boa sorte pro Jackson e o Felipe aí. São três? Vamos pro programa aí que tá maluquice só. Acho que a gente pode começar o assunto aqui contando sobre a origem do Osborne, né? De onde que começou essa papagaiada toda? Então, papai Osborne e mamãe Osborne se conheceram e... A gente vai começar contando a primeira aparição dele já como Duende Verde ou só como Harry Osborne, né? Porque eu acho que o Duende Verde surge primeiro, né? Surgiu antes dele e ainda não se é revelado quem ele é, né? Isso, mas o Norman, ele já aparecia, na verdade. Só não falavam que ele era o Duende. É, assim, Não, ele só foi aparecer, na verdade, duas edições antes. Ele apareceu na 31 do Amazing Spider-Man. Tá vendo? Você se entregou que você não ouve os Tweep Views. Nós estamos acompanhando as revistas. Nós já flagramos o Norman em vários lugares ali. Ele foi tipo aqueles personagens que fica no fundo, participa do cenário. Sim, mas foi dado o nome a ele? Não, nome não. Nome meu foi só na história mesmo do Mandelstrom. Então, quando ele foi nomeado é que se definiu quem ele ia ser. Porque até então ele podia ser qualquer um. Aquele personagem que apareceu desenhado em todas as outras edições, ele podia ser o Zé das Couves, que agora é o Duende Verde. A gente vai discutir bastante, porque com aquele cabelo só podia ser ele. Mas pelo dicto, não era. É, exatamente, é o que o Carlos tá querendo dizer, é que o personagem já aparecia nas revistas, mas ainda não tinha sido definido que ele seria o Duende Verde, né? Tô entendendo, é isso que ele tá falando. É, na verdade, o que pode se... acho que o que dá mais pra se tirar disso é que eles já podem ter determinado que aquele cara era o Duende Verde, mas não era que não era o Harry Osborn. Mas depois definiram que ele era o Harry Osborn. Norman. É, o Norman Osborn, pai do Harry, que ele era o Norman Osborn, e aí transformaram ele no Duende Verde, que o Norman Osborn vai aparecer bem depois, o Norman Osborn, né? Ele é como o Norman Osborn. É, a primeira aparição do Duende mesmo, que sem identidade secreta nenhuma, foi na Amazing Spider-Man 14, né? E ele só revela pro Homem-Aranha que ele é o Norman Osborn mesmo, lá na edição 39. Isso, é 39 e 40, que é o arco, o primeiro dos arcos finais deles. Isso, é o primeiro de muitos, né? Então, é realmente, primeiro o Duende, ele apareceu como um vilão sem revelar a identidade secreta, né? O único dos vilões do Homem-Aranha sem a identidade secreta revelada até então. E só mais de 2 anos depois, né? É, demorou. Foi em 64 que ele apareceu a primeira vez, foi revelar a identidade só em 66. Então... Ele já tinha sido derrotado, ele vai enfrentar o Homem-Aranha acho que 2 vezes antes de ser revelado quem ele era. Ele enfrenta acho que ele 2 vezes, é derrotado essas 2 vezes, é. E aí ele sequestra o Homem-Aranha, consegue prender o Homem-Aranha, descobre que ele é o Peter Parker. E aí é que vai rolar todo o estresse. Porque no começo ele queria... O objetivo dele era ser o mestre do crime, o rei do crime. Só que o Homem-Aranha atrapalhou ele tantas vezes que ele acabou tendo uma obsessão pelo... Exatamente. O que é quase um praxe, né? É, todos os vilões do Homem-Aranha têm obsessões com o Homem-Aranha. É, todos começaram a praticar o crime deles lá. O Homem-Aranha atrapalhou e no final das contas virou uma obsessão. O próprio Kraven, por exemplo, foi a obsessão máxima, né? O que acontece lá na última caçada de Kraven. Que é, pra mim... Até hoje a melhor história do Homem-Aranha. Tá no top 5. Eu gosto muito da morte da Gwen Stacy, que tem a ver com o Duende Verde, toda a revolta depois, mas a caçada do Kraven, sei lá, foi uma coisa que mudou bastante como era tratado o Homem-Aranha. É impactante demais pro estilo de histórias, né, da serviço do Aranha. Isso, era diferente. Então, a gente tinha comentado, né, que inicialmente o Duende ainda não tinha revelado a identidade secreta dele, e isso acontece pouco depois do Peter ir pra faculdade, né? Tipo, lá na faculdade ele conhece a Gwen, conhece o Harry, né, que são colegas de classe dele, e só depois o Norman Osborn, ele é apresentado, ele é introduzido nas histórias como o pai do Harry, né, e posteriormente revelado como o Duende Verde. E foi um dos motivos, foi o principal motivo da saída do Steve Ditko, né, das revistas. É, com a briga, mas ele teve mais ou menos uma briga com o Stan Lee nessa época. Ele saiu, não tenho certeza, mas acho que ele saiu de quase tudo da Marvel nessa época. Ele foi fazer alguma outra coisa. Ele saiu da Marvel. É, parou. Porque ele queria que fosse um personagem desconhecido e o Stan Lee queria que fosse alguém que já aparecia nas histórias, né, pra dar aquele impacto. É, exato. E não sei quem que tava certo, como a gente só conseguiu ver o que veio depois. Se tivesse o Norman Osborn, acho que morrido mesmo, a ideia do Stan Lee teria sido perfeita. Mas como ressuscitaram ele 1 milhão de vezes já... Isso, claro. É o que... Isso é uma das coisas que me dá dor, assim, de quadrinhos hoje em dia. Essa coisa de todo mundo que já morreu já voltou. É. Nenhum continua morto. Eu meio que, tipo, desisti de quadrinhos mensais. Eu não consigo mais comprar exatamente por isso. Não existe consistência. Toda hora muda tudo que foi apresentado antes. Porque como muda escritor, muda roteiro, muda quem escreve, o cara faz o que ele quer. Não existe um comprometimento com o que foi contado antes. Você pode fazer o que você quiser. Tem histórias boas, mas elas são... destruídas. Agora, aí depois tem um monte ruim, depois tem outra boa, depois... Então, e aí vem aquela história que zera tudo, tudo que aconteceu antes não aconteceu. E aí você pega aquela história boa e joga lá no lixo, né? Porque se ela não aconteceu, tudo foi refeito, voltamos do zero. Pois é, mas você tinha comentado que todo mundo volta. Se você for olhar, voltando aqui pra área do Homem-Aranha, né? O tio Ben e a Gwen, apesar de ter aparecido clone, não sei o que e tal, eles são personagens que nunca voltaram, né? Um dos pouquíssimos finais que nunca voltaram. Sim, mas eles não eram super-heróis. Justamente, não eram os personagens principais. Oh, mas até a Tia May também voltou? É, exatamente, a Tia May voltou. Cara, a Tia May já casou com o Dr. Octopus. A Tia May é a velha aranha, gente, não esqueçam disso. Eu acho que a gente encerra o caso com a Tia May casando com o Dr. Octopus. Na verdade, atualmente, ela tá casada com o pai do J. Jonah Jameson. Que velha assanhada, hein? Porra, o cara deve ter o quê? Uns 200 anos? Porra, o pai do Jameson? A gente, nos programas pra trás, eu tava zoando, falando que o Galactus foi arauto da Tia May, entendeu? Que é mulher eterna. É, exatamente, pô. O Peter tá o quê? Já tá na sua... Estaria beirando aí uns 30 e poucos anos. Ela tá com... Não sei, atualmente nos quadrinhos, voltou tudo ou ele tá seguindo a vida dele normal? Ele estaria com mais ou menos essa idade, 30 e poucos anos? Tá seguindo normal, deve ser, na faixa dos 5. Tia May deve ter o quê? Uns 90? Porque ela já era velhinha lá atrás, quando ele ainda tava no colégio. Pois é, ela parou no tempo, né, cara? Ela já tinha, devia ter seus 60, 70 anos, quando ele tava com seus 14, com seus 15, 16. Naquela série, provavelmente vocês não viram, aquela Stargate, tinha um sarcófago. Ah, o sarcófago que regenera. É, pode ser, ela já parece uma múmia, né? Mas aí pode até explicar o porquê que ela casou, porque o sarcófago também deixa você com... ele te torna mal. Aí daqui a pouco surge a Tia May vilã. Olha só. Meu Deus, é o que faltava. Ah, não duvido. Não duvido de nada. Eu acho que é interessante a gente comentar sobre... Agora que a gente já sabe que ele é o... Na verdade, a gente já sabe que ele é o Norman há muito tempo, né? Mas agora que a gente falou que ele é o Norman... Acho que ninguém pode reclamar de spoiler, né? Pô, isso aí tem o quê? 50 anos? Eu acho que seria interessante a gente comentar sobre o Osborn, né? De onde ele veio... Quem ele era, então. Aí esses dois estão caladinhos aí. Então, ele era um industrial, é químico, né? Ele tinha uma empresa lá, a Oscar. Não era a Oscar ainda, ele era uma empresa com o Dr. Mendel Storm, né? Strong. Nunca sei falar o nome desse cara direito. Mendel Strong. E ele acabou... Foi o Mendel que acabou criando a fórmula que ia fazer ele virar o doente. Ele acabou roubando do Mendel e sabotando os experimentos do Nembel e mandou ele pra cadeia. O amor de pessoa. E é aí que ele entra na história, como a gente tava falando. A primeira vez que fala o nome dele mesmo é nessa história aqui. O Mendel é... Vamos falar, é acusado de ter causado um acidente lá e vai pra cadeia. Eu acho que é nessa edição mesmo, essa Homem-Aranha 40, que ele revela pro Peter, né? Aí ele conta toda a história. A gente fica sabendo já na edição do Strom lá aqui. Ele fala, ele pensa, né? Ele não pode deixar. Eu não posso deixar ele saber que eu sou. Fui eu que roubei tudo do Mendel. É, aí que a gente descobre, mas o Peter Parker que só vem a descobrir depois. O Norman em si, né? Parece que desde criança os pais dele sempre cobravam muito dele e tal. E ele queria ser poderoso. É que o pai dele era falido, né? O pai do Norman era um cara falido e descontava a raiva nele. Aí ele tinha desejos de riqueza e poder pra sair dali. Foi com isso daí que ele foi crescendo e pisando em cima dos outros lá, até chegar onde ele chegou no final das contas lá. Foi como um grande empresário, né? Com a própria empresa dele. E o detalhe, né? Que o Magalhães comentou que ele pegou o soro que o Mendel tinha criado, né? E ele administrou ele em si próprio, né? Só que tinha o efeito colateral de deixar o cara mentalmente estável, né? Instável. Fica doido logo. O cara veste uma fantasia de duende verde, né? Não precisa falar que ele é doido. A fórmula também, essa fórmula, ela seria quase que um composto tentando copiar o soro do super soldado que fez o Capitão América. Esse seria hoje o principal ideal da fórmula que foi criada. Amplia a força, né? Amplia a força, agilidade, velocidade de pensamento. temperamento. As neuroses. É, era tentando recriar exatamente o que funcionou e foi destruído na Segunda Guerra, que ninguém nunca mais conseguiu criar de novo. E aí enlouqueceu ele. Depois dessa batalha, dessa primeira batalha final, né? Onde o Peter e o Osborne descobrem a identidade um do outro, ela termina com o Osborne sem memória, né? Como que é mesmo? Então, tem que falar que ele, o Norman, como duende, ele segue o Peter e descobre a identidade. E ele captura o Aranha, prende ele, e nesse momento ele também tira a máscara e fala: eu sou o Norman Osborn. Aí o Peter reconhece ele como o pai do Harry. Aí eles têm aquela briga lá e explode lá o lugar que eles estão. Aí o... Que era justamente uma fábrica do Osborn, né? Isso. É, e como todo vilão insano, ele decide: ah, não, eu sou mais poderoso que você vai, eu te solto, vai, eu vou te matar com você livre. E aí ele perde. Depois de revelar quem eu sou, de onde eu vim, tudo. Número de conta bancária, de... É aquela coisa de vilões tipo James Bond. Vou contar todo o meu plano sinistro e deixar você aqui sozinho nessa sala enquanto você morre lentamente com esta arma que vai disparar em você daqui a 5 minutos. Tchau. É a série do Batman. É basicamente os vilões dessa época. É bem pra, pro cara se sentir superior, né? Ele quer fazer o outro entrar em desespero. Então nunca dá certo. Nunca dá certo. Exceto no Watchmen, que ele conta o plano todo, mas fala que já entrou em ação há tantos minutos. No Watchmen é diferente. Ele conta o plano todo, mas o plano todo já aconteceu. Na verdade, eu acho essa sacada de Watchmen genial. Quando eu li aquilo, foi o máximo. Exatamente. Ele faz essa brincadeira com esse clichê dos quadrinhos, né? Que é um clichê, né? Do vilão sempre revelar o plano antes de tentar matar o herói. Só que no Watchmen ele faz exatamente isso. Ele revela o plano. Não, nós vamos impedi-lo. Não. Você não tem como me impedir. Enquanto a gente tava aqui falando, já tá tudo acontecendo lá. Já foi tudo destruído. Já rolou a porra toda. Isso é muito bom. Pois é. Então, aí, no final desse confronto, com a explosão que tem, o Norman perde a memória. O Aranha resolve, em vez de entregar ele pra polícia, em consideração ao Harry, falar que o Norman ajudou ele na luta com o Duende morreu na explosão. Minha aranha tá meio espantável. Negócio, ele pensa demais nos outros, aí deixa um cara que é criminoso, confesso, livre. Não, tudo pela amizade. Exatamente. E o Osborn... Embora tenha a questão de que o Osborn sem memória realmente não tinha culpa. É praticamente uma dupla personalidade, né? Mas, como a gente vem a descobrir depois, não adiantou de porra nenhuma. Pois como é. Sempre. Depois de um tempo, a memória dele volta, né? Eu não lembro como que ele recupera a memória. Não sei se tem algum evento, alguma coisa que acontece que ele recupera a memória. Mas na verdade, eles estão assistindo vídeos de batalhas do Homem-Aranha com o Duende Verde. O Capitão Stacy estava apresentando pra eles. E toda vez que fala do Duende ou do Aranha, ele começa a se sentir mal, começa a ter dor de cabeça, até que uma hora a memória volta. E eu acho que antes disso ele tem uns lapsos, não tem? Ele tem sempre que o Duende ou o Aranha são citados. Ele começa a se sentir mal, passa mal. Isso era uma das coisas que eu gostava muito no filme do Sam Raimi. Ele fazia essa coisa da loucura dele crescente, que ele é um Norman Osborn, mas ele tem aquela coisa da maldade dentro dele, ambígua, dizendo pra ele: não, você tem que fazer isso. Olha lá, você é isso. Você é mais poderoso, vai. Isso eu acho muito maneiro. Aquela, do personagem. Aquela cena do espelho, que é fantástica. É, isso era muito foda. Comentou que a cena do espelho, ela foi filmada de uma vez só, né? Não tem corte. Não tem que só jogo de câmera. É, muito boa. Eu ainda acho o Homem-Aranha do Sam Raimi melhor do que esse novo. O Peter Parker novo é melhor do que o do Tobey Maguire, mas... O filme em si não tem só a desejar. É, no total, o filme do Sam Raimi é melhor, no geral. É, quando a memória do Norman volta, né? Ele lembra de tudo, né? Pois é, ele lembra da identidade do Peter e ele quer vingança, né? E isso gera uma das principais histórias, não só do Aranha, mas acho que da Marvel, né? Que é a morte da Gwen. Que eu acho que até os dias de hoje é uma das histórias mais pesadas que eu acho que da Marvel. É, porque naquela época, principalmente, nunca acho que nenhum personagem tinha morrido, assim. É, e meio que ela morre não só pela mão do vilão, mas pela mão do próprio Homem-Aranha. Exatamente. É, ele meio que é um pouco, é responsável quase que direto pela morte dela. Não só pelo fato do cara, do vilão que ele deixou livre, que sabe quem ele é, fora ele ter tentado salvar ela, e ele quebra o pescoço dela na tentativa de salvamento. Tudo isso tornava a coisa uma... Isso seria um momento perfeito por um crescimento do personagem, né? Que eu acho que foi mal aproveitado depois disso. Pois é, depois da morte do tio Ben, né? Foi o evento mais marcante pro personagem, foi a morte da Gwen. Sim. E antes disso, o Capitão Stacy tinha morrido também, né? Então... É, uma avalanche de coisas ruins acontecendo com ele. E Homem-Aranha só se fodia. Hoje, né? Eu acho que tá no, na definição do personagem. Eles passam pros roteiristas lá. Ele precisa se ferrar de alguma forma. É, agora até acabaram com o casamento dele, porra. Essa é uma burrice tão grande. É, porra, por quê? Eu tenho a edição aqui do casamento dele. Não vale mais nada. Claro que vale. Pra mim, eu faço minha própria cronologia. Se dane isso. Não, também. Eu, tipo, tô dando um exemplo. Ah, porque eu abandonei. Eu não comprei essas revistas atuais. Então, pra mim, elas não existem. O que existe é o que eu tenho. Com certeza. A gente tá falando histórias ruins. Por falar em drogas, teve o Harry com as drogas lá. Ah, verdade. Que foi outra coisa que a Marvel arriscou na época, né? Porque não podia falar de drogas. É, foi mais ou menos... Não lembro se foi na mesma época, se foi antes ou perto da mesma época que o... Que a DC fez isso. Que a Marvel, né? É, o Ricardito teve o problema dele com drogas. Ricardito é um nome muito... Muito escroto. Era o problema dos sidekicks. Todos os sidekicks têm nomes muito escrotos. São poucos os que têm nomes maneiros. Kid Flash, tipo, tá, Kid Flash, Cardito, Aqualad. Ele é o Aquarrapaz. Vergonhoso. Mas esse arco de história dele foi quando? Foi um pouco. Foi antes dele virar Duende Verde também. Bem antes. Mas o Norman Osborn já tava morto? Não, não. Foi essa história dele com as drogas que acabou dando pontapé pro Norman voltar. O Norman começou a ver a pressão do filho dele se envolvendo com drogas. Tipo, o mundo dele cair, aí ele piorou de vez e voltou a ser o Duende. Ah, sim. Isso foi antes da morte da Gwen. Foi quando ele voltou depois da memória. Depois, quando ele recuperou a memória. Isso. Verdade. A gente falou fora da ordem, mas é realmente... E tempos depois da morte do Norman, né? Porque depois que a Gwen Stacy morre, tem toda a batalha final lá entre o Homem-Aranha e o Duende, bem parecido com o primeiro filme, né? É, praticamente igual. A diferença é que nesse ele... O Peter, né, o Homem-Aranha, ia matar ele. Ele tava pra desferir o último golpe no Duende Verde. Ele desiste, né? Não mata ele. E ele se usa controlando o jato pra matar ele e acaba morrendo. E aí é igualzinho o do filme. Isso. E com a morte do Norman, né? O Harry não sabe que o pai dele era o Duende, né? Mas tempos depois o Harry acaba descobrindo isso e... Na verdade, ele descobre na hora que ele vê o Duende morrer, ele vai lá e tira o capuz do Duende e descobre que é o pai dele. Mas isso não é revelado na edição, não é? Eu acho que é na própria edição? Não, na edição, umas duas, três edições depois mostra um personagem escuro nas sombras, né? Que pega o corpo do Duende. Aí quando o Harry volta como Duende Verde 2, ele fala que foi ele que... Ah, tá. É revelado só lá na frente que quando o Homem-Aranha tava lutando com... Ou melhor, quando o pai dele morreu, que ele descobriu, né? Isso. Mas assim... Mas na história já mostra que tinha alguém que viu lá. Ah, tá. Só não fala que... Entendi. E ele volta como um segundo Duende Verde, né? É, o negócio das drogas já. E a loucura já... que deve ser hereditária lá. É isso que pra mim sempre foi um problema nessa relação. Porque pra mim a loucura do Norman vinha da utilização do soro lá, da química. Aí ele ficou louco. Mas aí você depois tem uma coisa dele já ser louco sem aquilo. E aí o Norman e o Harry também tem um pouco dessa tendência. Essa parte do Harry eu não lembro muito bem. Como que ele descobre lá ou melhor, ele descobriu que o pai dele era o Duende, né? Mas como que é as histórias que ele se torna o segundo Duende? Então, ele vai, ele acaba surgindo outro Duende. Até aquele momento a gente não sabe o que é o Harry. Uhum. Aí o Duende sequestra a Tia May e a Mary Jane. Numa história parecida com a história do Batman Begins, né? Harry prende a Mary Jane num ponto da cidade e a Tia May no outro. Cavaleiro das Trevas, né? Isso. Cavaleiro das Trevas. E manda ele escolher entre uma das duas pra salvar. Aí a gente descobre que é o Harry que tá. Que até aquele momento era só um Duende Verde. Não sabia se era o Norman, se era... Mas e o objetivo dele, a princípio, também não era ser um vilão, né? Era vingança. Isso, vingança pelo pai dele. E aí, como que... Eu não lembro como é que ele sai dessa. Então, aí o Aranha consegue salvar. Primeiro ele derrota o Duende, aí pega os dois endereços e salva as duas. Aí o Harry acaba sendo preso, indo pra um manicômio pra se tratar tanto disso dele ser o Duende e de agora das drogas também. Foi isso, junto com a morte do pai dele, que fez ele pirar na batatinha. E nos filmes, naqueles filmes que saíram, o Harry, ele também usa o soro, né, do Duende. Nas revistas ele usava também, ou era só um cara que... Não, usava também. Ele até muda o soro do pai, eu acho. É, depois ele tenta fazer uns... Ele faz uma alteração na fórmula lá, e é essa alteração que acaba levando ele à morte depois. Tá, mas acho que a primeira vez que ele aparece como duende, ele ainda não tinha usado o soro. Ele tentou aplicar o soro depois. Eu falo porque seria uma justificativa pra um pouco da insanidade dele, né? O soro. Mas ele usa o soro, ele chega a usar o soro sim. Ele chega a usar depois, mas se eu não me engano, na primeira vez que ele age como duende, ele não tinha usado o soro ainda. Só na volta dele. Acho que é só depois, né? É. Tanto que o Duende 3 lá, que é o psiquiatra dele que acaba de descobrir. Ninguém lembra que assistiu? É. Ele não usa soro nenhum, ele só descobre toda a história dos Osmos e decide, bom, então vou eu também aqui investir igual um maluco e. Tem nada de bom pra fazer, não tem nenhum filme bom passando. O Dr. Bart Hamilton, que era o nome dele, né? Que é muito ridículo, né, cara? O cara ouve o Harry falando que era o duende e tal, e pensa, eu vou ganhar uma grana com isso, e vira o Duende Verde por o quê? Quantas edições o cara fez? Foi 3 edições, se não me engano. Foi uma edição só da Teia do Aranha aqui que saiu tudo. Mas o Harry, depois disso, ele é meio que curado. Eu sei que ele é um filho. Isso, vai ter um filho depois disso. É, depois ele casa com a Liz, depois que ele sai do... Mata o Hamilton é o Harry. Harry se vê que o Hamilton tá usando o nome do duende e vai lá como duende também. Na hora da briga lá, tem a explosão lá, o Hamilton morre. E eu acho que ele faz isso pra defender a Liz e o filho dele, né? Não, o filho não tinha nascido ainda. Tinha ainda não. Não. Era o... Esse doutor que cura ele? Não, não. É, ele é o psiquiatra dele, né? Ele tava fazendo o trabalho dele pra curar até descobrir que o... Uma vez que o psiquiatra também não bate muito bem das ideias, não dá certo. Mas é uma coisa comum dos quadrinhos. Todo vilão é um gênio em química ou alguma ciência, e todos os psiquiatras são loucos. Básico. É, isso é uma regra. Você tem que ter isso. Tipo, é só ver o pessoal do DC lá, né, o Bartolomeu do Arkham, todos os psiquiatras são loucos, a Arlequina, todos são. O universo do Batman, todos são loucos, né? Sim. Inclusive o Alfred. E o Batman. Não, o Batman é um psicólogo. O Batman é o mais louco de todos. Ah, o Batman é um psicopata. É o problema de todos os cientistas loucos e mentes criminosas, né? Pensando nisso, né, realmente, todo super vilão, ele é meio que um gênio em alguma coisa, né? Exceto o urso. Mas o urso não é um super vilão, né? É, né, o super não se aplica, é verdade. Que fim levou o Harry Osborn? Então, ele se casa, tem filho. É, depois desse terceiro duende aí, ele acaba sossegando. Ele casa com a Liz e acaba indo viver, tem uma vida pacífica assim. E aí que entra o Duende Macabro. É um cara que acha um dos esconderijos do Duende Verde e acaba, pra variar, saindo vestido como duende por aí. Só que como ele achou muito ridículo se vestir de um duende verde, ele vira um duende laranja. É, ele pinta o verde, né? Pinta a cor, muda. É muito mais digno ser laranja do que verde, vai. Descoloriu o uniforme. É, ele só deixou de ser doente. Ele já é mais maduro, né? Aí, tipo, e o legal é que eu acho que o primeiro cara que achou no negócio do Duende Macabro, o cara era uma pessoa normal. Ele era um repórter, era o quê? Não lembro agora. Não, ele era... O cara que achou mesmo, depois a gente descobre, era um estilista lá que era amigo da Mary Jane. O cara era estilista. Exatamente, o cara era estilista. E o que eu acho mais legal disso, o cara é um estilista. Ele sabe usar o planador, ele sabe usar as bombas, ele sabe usar a porra do arsenal inteiro. Saber o que eles se ensinam nas escolas de estilistas. Não é, que é o seguinte, quando ele achou o equipamento, ele achou junto o manual de instruções. E como um bom estilista, é o motivo dele ter mudado o Todos os setups aqui. Ele achou assim, aquele botãozinho assim clássico no painel. E aí, eu sou o Norman Osborn. Você acabou de encontrar meu arsenal. Se você quer utilizá-lo, aí eu vou agora explicar ele inteiro. E aí ele explicava, dava a explicação inteira de como usar o arsenal dele. Então, porque o Norman se preparou. Bom, vai que quando eu achar isso de novo, eu tô desmemoriado. Deixa eu explicar pra mim mesmo. Exatamente, eu tenho que reexplicar pra mim mesmo o que eu tenho que fazer. Ao final da apresentação, dê sua nota ao... Se você gostou do modo como eu expliquei, digite 1. Se você não gostou do modo que eu expliquei, digite 2. Aí tudo explode. Então, mas a história do Duende Macabro é uma zona toda que acho que dá até um cast próprio. A história do Duende Macabro é macabra. É isso. A mãozinha da praça tem usada. E não é por mim. Cara, o Duende Macabro, eu gosto do momento quando ele vira um duende de verdade, que era perto da saga Inferno, ó. Duende demoníaco. É, que ele vira. Que o cara que tá com a máscara vira um duende demoníaco lá de verdade. E depois ele se separa, aparece, aí fica só o duende, só o demônio lá aparentando um duende, enquanto o cara que era o hospedeiro, entre aspas, né, ele vai preso, é uma confusão. Tem umas histórias, eu lembro de uma das histórias que tem uma capa do McFarlane, que é exatamente isso, ele na hora que ele ele se transforma no duende demoníaco com uma língua gigantesca, uma capa bem, tipo, grotesca do desenho dele, tipo, vívida assim na mente, na época da Saga do Inferno. Que é uma saga que eu gosto bastante, até eu acho a saga legal, o negócio da Madeline Pryor, a Rainha dos Duendes. Não, foi uma saga legal, o pior é que foi uma saga legal. Era uma saga legal. E era uma época que o que acontecia com o herói refletia em todos. É, você tava tendo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em todas as revistas. Eu lembro de uma história dessa, na época da Saga Inferno, do Aranha, que ele começa a ter visões da Gwen Stacy, do Ned levantando do túmulo. Era bem macabra, né? Repetindo. A piada já foi usada, não vale. Que macabro. Então, é nesse... Depois desse negócio do Duende Macabro, aí já era o Jason Philip Rap McIndale, já não era mais nem o original, nem o Ned Leeds. É que a gente não citou, mas é revelado que o Duende Macabro é o Ned Leeds, depois a gente vê que era esse estilista, o Roderick Kingsley lá, que hipnotizou o Ned Leeds, o que ele fez? É, não, esse estilista, eu acho que ele hipnotiza meio mundo, porque ele quase todo... Ele usa uma porrada de gente pra ser o Duende, aí tem o cara que acha... Cara, realmente, é uma zona a história do Duende Macabro. Ativa do curso de estilista, né? Hipnose. É, exatamente. Exatamente, eu quero saber o que eles ensinam na porra do curso de estilista, porque, porra... Estilismo com especialização em hipnose. O cara, é aquilo, o curso de estilista, na verdade, é uma fachada pra cursos de super vilões dentro da Marvel. O cara, eu tô aqui numa escola de super vilões, não, eu tô fazendo estilista, eu sou um estilista, eu tô fazendo curso de estilismo. Clodovil daria um bom vilão. É, daqui a pouco o Clodovil volta. Olha. Tomar cuidado. Então, aí nessa época aí, o Harry começa a recuperar a memória, só que em vez dele virar vilão, ele quer usar o poder pra ser herói. Só que a Aranha acaba fazendo ele desistir da ideia, porque agora ele tem um filho pra criar, tem uma mulher. É, convenhamos, é uma ótima ideia, porque tem um visual que inspira bastante confiança nas pessoas. Tanto que tem o primeiro confronto entre o Duende Macabro e o Duende Verde. Teve até uma adaptação pro cinema há pouco tempo, né? Cinema. É aquele filme, puxei os duendes. Ok, essa vai ter que merecer a musiquinha do Zorra Total e não da Praça. E a Xuxa era o quê? Ela era o Duende Verde ou o Duende Macabro? Ela era a Rainha dos Duendes. Era a Rainha dos Duendes. Olha só. Meu Deus, até eu tô entrando na onda. Depois dessa fase meio tentativa de ser herói, aí ele começa ficar uma recaída. Ele volta a ser o duende com tudo e é quando ele acaba morrendo pra salvar o Aranha. Pra variar, numa explosão. Como tem explosão nessa história? É uma história bem explosiva. Pois é, né? O legal é que as explosões, elas sempre deixam restos, né? Tipo, que o cara não explodiu. Ele, tipo, tem a explosão e ele fica com o corpo inteiro, ainda vivo, e ainda fala com o Peter. Fica chamuscado, né? Fica achou. É. Peter, me perdoe. Fica lá pintado de preto. E que o Musso ficava pintado de branco. Essa merece a música do Estrapalhante. Mas o Harry, ele volta também, não volta? Ele só volta aí depois do pacto. Que pode ser desconsiderado. O Harry mesmo, ele morreu, ficou morto por lá. Mas depois do pacto ele volta? Depois do pacto eles mudaram alguma coisa na história que eu ainda não... Mudaram muita coisa na história. É, pra ele voltar ele deixou então de ser o Duende Verde. É porque assim, em teoria o pacto só anulava o casamento, né? Só do Peter e a Mary Jane. E só que por algum motivo o Harry não morreu. Eu não cheguei a ler a parte que fala isso não. Porque o fato do Peter e a Mary se casarem, tipo, 20 anos depois dele ter, do Harry ter morrido, interfere, claro, na linha de história dele. Isso é óbvio. Cara, agora eu tô curioso por que o Harry voltou à vida. Não importa, mágica, não preciso explicar. Não, mas é interessante informar pros ouvintes, né? Não, essa é a explicação oficial, é mágica, não precisa explicar. Eles explicaram o casamento, deve ter ficado. Ah, mas eu acabei de descobrir aqui. Ele volta porque, na verdade, o soro do duende tem um fator de cura. É o motivo. Que o não deixaria morrer, tal qual acontece com o Norman Osborn. Mas o que matou ele foi o soro do duende, esse é o problema. Não, ele é morto pelo choque da explosão. Não, o soro tava matando ele, ele fez alterações. Ah, ele sofreu uma parada cardíaca, mas ele simplesmente entrou num estado em que você não percebeu que ele está vivo. Tipo, ah, meu Deus. É a única explicação que eles estão te dando. É o soro que curou ele. O negócio é que ele virou um vampiro. O cara, se você quiser aceitar, aceita, né? É isso que eles estão falando, na verdade. É, exatamente. Depois da morte do Harry lá, teve um outro duende, né? Que era o... Ele era sobrinho do Ben. Ah... Pelo lado, mole já viram. Felipe Urich. Isso. Ah, putz, caraca, o Urich. Por cara, esse cara... Parece, era divertido. Caraca, putz, esse personagem, ele tá em todas. Ele descobre, né, algum dos milhares de armazéns secretos do Osborn. Ah, as catacumbas. Ele melhor esses lugares. Também, né, o Osborn devia esconder esses armazéns com neon, né, pela quantidade de pessoas que encontram ele. Pois é. Por isso que acabaram as catacumbas aí, em Nova York, no homólogo. Eram todas do Osborn. Aí ele acha, né, o equipamentos do Duende e começa a usar eles pra enfrentar o crime, né? Como um Duende Verde herói. Só que é engraçada a história, porque ele tá aprendendo a usar tudo enquanto ele enfrenta os vilões, né? É, ele só consegue ter força. Exatamente, exemplo, ele não era estilista. Ele tá ele não era estilista, não sabia usar de parada, tá vendo? Verdade. Eu achava legal as histórias. Saiu aqui no Brasil. Ah, mas saiu muito pouca coisa no Brasil, viu? Ah, é que teve muito pouca coisa. Pra variar, saiu muita pouca coisa. É, ele foi o Duende Verde e ele foi o Duende Macabro também, né? Ele depois vira Duende Macabro. Ele assume como Duende Macabro. O Macabro eu não lembro de ter visto. É, ele... A edição americana Green Goblin lá, ela teve, eu acho que 13 edições. Do Brasil deve ter saído no máximo 6. Olha se chegou a tanto. Pois é. Ah, tá. Ele, na verdade, é agora o Duende Macabro, que ele já não é mais bonzinho. Ele virou vilão. Ah, meu Deus. Eu vi. Sim, só que não lembrava, não. A última vez que eu vi falar dele foi numa história dos fugitivos. Que ele tava lá, tipo, fazendo uma... Como se fosse um conselheiro pro grupo. Conselheiro por causa da ampla experiência que ele teve, isso, né? Vai ver, quando ele virou Duende Macabro, foi porque ele fez o curso de estilista. Ah, ele já foi, né? Foi se especializar depois. Me lembra uma coisa, o Norman volta no final da saga do clone, certo? Isso. Ele volta sendo um clone ou sendo ele mesmo? Não, sendo ele mesmo. Cara, por quê? Tipo, a saga não era do clone? Por que que em vez de ressuscitar o desgraçado, eles não me transformaram ele num clone? Pelo menos era mais plausível. É porque ele que tava atrás de tudo. Exatamente, por quê? Porque ele era um clone. Seria perfeito. Não perfeito, porque a história é uma merda, mas tipo... seria melhor do que ele ressuscitar. É, como vocês começaram a falar, a próxima grande saga aí que envolveu o Duende, não diretamente a princípio, né? Foi a saga do clone, que levou lá, durou 2 anos. No final foi revelado como sendo tudo arquitetado pelo Norman Osborn, né? Que não tinha morrido. Cara, isso pra mim foi tipo... vocês querem que a gente... foi mais ou menos a Marvel dizendo, parem de ler Homem-Aranha. A gente não quer que vocês leiam. Por isso a gente tá fazendo isso. Então para. Aí, como ainda teve gente que continuou, ele fez fazer pacto com o capeta, com filhos crescidos e o diabo. É, exatamente. Eles continuaram fazendo coisa pra ver se as pessoas paravam, né? Ninguém parou. Aí eu parei. É, eu também. Mas teve muita gente que continuou. Vocês foram uma delas, né? Eu parei. Eu que continuei. Na verdade, não é que eu continuei, né? Eu comecei a ler depois da saga do clone. A culpa é sua. Eu não falo nada que eu sou um dos, acho que um dos 5 pessoas que gostam da saga do clone. Apesar de saber que é uma bosta. Você sabe que tem um nome pra isso, né, Magaren? Sei. Chama-se herege. Cara, gostar de coisa ruim é uma coisa que eu sei que funciona, existe pessoas que gostam. Por exemplo, eu adoro o filme trash. Ah, eu gosto do filme do Quarteto, da década de 90. Eu não gosto, eu acho trash. Eu acho ele melhor do que os filmes da Fox. Nossa. Em que sentido? No sentido fidelidade, a história é melhor. Tá, caracterização? Aí já sabe como é, né? Menos mal. Aquele símbolo na barriga não me desce e o destino que não pode baixar a mão senão cai a luva. Isso é quase o filme da Liga, né? Que o Ajax tinha uma cabeça que era 3 vezes o tamanho de uma pessoa normal. E uma barriga que era 4 vezes o tamanho de uma pessoa normal. É, isso porque ele é um transmorfo. O Ajax gordo que doía na mão máximo aquilo. Não, mas tipo, a saga do clone, tipo, é foda, porque quando você vê uma coisa trash, ela foi feita pra ser trash. Os caras não fizeram, tipo, tem filmes que os caras acham que estão fazendo coisa boa, mas os caras sabem que aquilo ali não é uma coisa, tipo, que vai fazer um sucesso foda. Eles não pegaram uma história, um personagem foda pra fazer. A saga do clone, não. A saga do clone, eles pegaram, que era na época, uma das revistas que mais vendia da Marvel. Pois é. Se não era a que mais vendia. Eu acho que era de maior vendagem da Marvel nessa época, era o Homem-Aranha. Não, e eu... Não era os X-Men na perto, mas eu acho que era o Homem-Aranha mesmo. Ela começou bem, né? Só que desandou no meio do caminho. É, exatamente. Eu lembro que eu acho que a última edição que eu comprei tinha um Chacal. Era o Chacal? É, porque por um bom tempo a gente achou que o Chacal era responsável por tudo. É, que foi quando ele apareceu. Acho que quando ele apareceu dizendo que ele era o responsável por tudo, em algum momento ele aparece sendo culpado por tudo. Essa foi, acho que, a última revista da saga do clone que eu comprei. É, se eu não tô enganado, ele aparece. É, atualmente tá o Peter e o Ben Reilly lá como... Não sabe quem é original, quem é clone e tal. Isso ainda tá hoje? Não, isso não é... Não, naquela época. Aí, eu lembro que apareceu mais mais um clone, alguma coisa assim. Aí eu, cara, sei... apareceu um monte de clone. Não, sim, mas esse monte de clone foi um pouco depois dessa parte que eu tô querendo chegar. Porque, assim, apareceu os defeituosos, né, o Kane e tal, mas... Ah, você tá falando daquele que depois virou o aracnocida. Eu acho que foi ele mesmo, porque eu lembro que a história, aos 6 meses, mais ou menos, aparece o Chacal, o Peter e o Ben Reilly lá, eles estão unidos, aparece esse terceiro clone, tem um ápice da história, assim, aí poderia, derrota o Chacal, mostra que o Peter é original, acontece alguma coisa com o Ben Reilly, fim da saga, entendeu? Seria... Uma coisa interessante é que o Chacal se matou umas 27 vezes durante a saga. É uma saga de clone, né? Tipo, você pode ter vários dele. É, a piada era essa. É, exatamente, tipo, mas porra. Então por que o cara não me fez 300 mil Homem-Aranhas? Ele fez, o pior é isso. Verdade, um monte de defeituoso lá no... Oh, cara, mas depois que acertou, ele podia ter feito mais. É verdade. Mas demora aí... que ele acertou, então ele podia ter feito mais. Mas aí, quando eu comecei a ler, essa saga do clone, ela tinha acabado a... Sei lá. Não se falava mais de Ben Reilly, não se falava mais nada disso, né? Quando eu comecei a ler, eu acho que ela tinha acabado há uns 4 meses. Eu nem não fazia ideia do que era. Eu não lembro, como eu não li, eu não lembro direito como é que foi que acabou. No final das contas... Ben Reilly e o Homem-Aranha sobrevivem, né? Eles passam a coexistir. Não, no final da saga, não. É bem no final... quando o Norman aparece. O Ben, ele desintegra. Ele entra em decomposição, e isso prova que o Peter, que era o verdadeiro. Mas o cara que era o Ben Reilly, ele estava em algum momento sendo o Peter? Sim. É tipo, chegou um momento lá que um doutor fez um teste no Peter e no Ben Reilly e chegou à conclusão que o Ben Reilly era o verdadeiro. Aí lá na frente você vai descobrir que o Osborne estava por trás de tudo, que esse cara devia algum favor pro Osborne, e o Osborne, não sei se era o Osborne que ele devia ou se era o Chacal, não lembro agora. Mas eu sei que ele manipulou o teste pra parecer que o Reilly que era o verdadeiro, mas na verdade é uma confusão danada. Mas chegou um ponto que o Peter abandona o uniforme e o Ben Reilly fica como Homem-Aranha. Alguns meses. Quem fica com a Mary Jane nessa história toda? O Peter. O Peter e a Mary Jane mudam de cidade, ele sai de Nova York. Mas ela sempre ficou só com ele? Só com ele. Sim. Em nenhum momento teve o clone ou outra coisa junto com ela? Não. Ah, então menos mal, ele não virou... A mesma índole do Peter, né? Então ele... Sim, mas se ele achava que ele era o Peter, podia ter rolado alguma coisa do tipo. Não, eu lembro que desde o início ele entendia isso, até porque o Peter casou com ela anos depois, né, do clone ter surgido. E o clone, ele surgiu numa história antiga do Chacal, né? Tanto que na época que a Mary Jane engravidou, ela fica com medo, né? Se ele é um clone. O que vai sair dali. Mas aí no final das contas, o Norman volta, o Duende Verde volta, o Ben Reilly desintegra, o Kane some com a filha do Peter e tudo volta ao normal, né? Aí o que eu ia chegar é que eu comecei a ler um mês antes de uma revista que era intitulada O Retorno do Duende Verde, alguma coisa, O Retorno de Norman Osborn, eu acho, que era Ter do Aranha 115, alguma coisa assim. Aí basicamente, eu não conhecia nada de Homem-Aranha na época. É aquela que é uma capa tripla, né? Eu acho que era dupla ou tripla. Eram duas... É tripla com a última capa. Eu acho que eram duas capas, a capa era dupla, que era tipo Peter, Mary Jane, Jameson e outros personagens secundários, assim, tipo olhando pra cima na cidade chovendo e o Norman Osborn tipo, gigante no fundo, em cima dos prédios, né? E a contracapa, né, a capa traseira, era um mini poster, eram duas capas duplas, mas independentes. Aí eu não conhecia nada do personagem, então o meu primeiro contato com o Norman Osborn foi uma festa que o Norman tinha, que o Norman deu a festa porque todo mundo achou que ele tinha morrido, mas na verdade ele tava na Europa, tinha acabado de voltar, não sei o que e tal. E o Peter olha pro Norman, aí o Norman olha pro Peter, e naquele momento lá, tipo, eu nunca tinha lido Homem-Aranha na vida, mas deu pra perceber o ódio que os dois tinham pro outro no mesmo momento, sabe? Isso eu achei foda pra caramba, porque ali eu conheci o personagem, ali eu entendi que ele era ruim, na própria edição eles já citaram a Gwen Faye e tal, então transmitiu bem a maldade do cara, entendeu? Então é nessa época aí que ele compra o Clarim, não é? É, justamente, o Norman ele quer se vingar do Peter, vamos dizer assim, na verdade não é vingar, né? Ele quer destruir o Peter de toda forma desde muito tempo atrás. Desde o começo, desde que ele descobriu que o Peter é o Homem-Aranha. Pois, aí ele compra o Clarim e ele começa a mandar mensagens pro Peter, mostrando, tipo ameaçando o Peter, né? Até que chega um momento que o Peter ele não aguenta mais e invade o escritório do Oz, panca ele lá e fala pra ele ficar longe da família dele, né? Só que isso tudo foi gravado pelas câmeras de segurança. Aí a polícia lá emite um mandado de prisão pro Homem-Aranha por causa disso. E essa época que foi a da crise de identidade, não sei se você viu. Das quatro novas, né? Do Sombra, do Vespa, do Prodígio e do Ricochet. Pra fugir da polícia, ele cria essas quatro identidades, né? E é engraçado que o Jameson aprova os quatro, né? E aí o ano, né, que isso tudo acontece, termina com o Norman finalmente voltando a ser o Duende Verde, né? E tendo uma batalha final meio épica lá com o Homem-Aranha. Mas ele tem uma hora, ele não captura o Peter em algum momento? Não teve uma hora que o negócio que ele capturou o Peter? Nessa história, se eu não tô enganado, se corrijam aí se eu estiver enganado, mas teve uma reunião do Quinteto, uma coisa assim, que eram... Isso aí é depois que... Isso é uma coisa atual, é quase depois no finalzinho de abril. Nessa parte que eu tô falando, ele começa a dizer que ele tá com a May em cativeiro. Aí o Peter e a gente também fica levado a pensar que é a May a filha dele. Aí no final revela que é a tia May. Que tinha morrido na saga do clone, né? Isso, mas que fala mais uma daquelas reviravoltas, fala que quem morreu foi uma atriz geneticamente alterada pelo Norman e blá blá blá. Por quê, né? Tipo, eu posso matar a verdadeira ou uma atriz geneticamente alterada? Porra, eu quero causar dor no desgraçado, eu mato a verdadeira, né? Tipo, que vilão que eu sou. Porque aí ele pode causar dor duas vezes, né? Não, acabou que ele não causou dor nenhuma. Verdade. Mas o Magaren, pelo que eu lembro, o Norman, ele participa dessa reunião do quinteto aí, que são cinco pessoas com cinco peças místicas lá, que tem... É quando eles se reúnem num ritual, blá blá blá lá. É, cada um aí ia ganhar uma coisa. Um ia ganhar força, poder. São duas coisas boas e três ruins, eu acho. Ou três boas e duas boas e uma ruim. Era força, poder, uma coisa e uma loucura. E quem foi que ganhou a loucura? Então, aí que eu ia chegar. É, tem a força, ou juventude, sei lá o que é que a Madame Teia ganha, ela volta a ser jovem, né? Tinha loucura e tinha o poder também. Tem um cara que ele começa a babar e sentar pelo canto lá, e o Norman se sente poderoso pra caramba. Isso daí fecha a saga da crise de identidade lá, porque o Norma, ele se veste de duende, sentindo muito mais poderoso do que antes, Homem-Aranha 200, eu acho, e sendo que eu tô falando que foi perto, porque a crise de identidade foi na 197, por aí, eu só lembro disso porque foi as primeiras que eu comprei. Aí, tem uma luta épica pra caramba lá, o Homem-Aranha contra o Duende Verde, até que o Duende Verde desmascara o Homem-Aranha na frente de Nova York inteira, aí quando você vira a página, tá o Duende Verde preso nas teias lá, babando como louco, rindo, falando que desmascarou e o Homem-Aranha prendeu ele, né? Aí você vai descobrir que, na verdade, o Norman Osborn tinha pego a loucura e o cara que ficou babando lá na reunião, ele tinha pego a sabedoria, mas o cérebro dele não tinha conseguido assimilar na hora, alguma coisa assim. Na verdade, mas o cérebro dele tava se expandindo pra acomodar a sabedoria que ele tava ganhando. Exatamente. Mas é aí que acaba que o Duende Verde é preso, né? Que o Norman Osborn é preso. Ele fica preso tempo, sim. Na verdade, não fica muito preso porque os Scryers aparecem e resgatam ele. Exatamente. E após essa cena toda aí, o prédio, não sei, algum prédio, não sei se era do Clarim. É do Clarim. O Clarim ia desabar e o Homem-Aranha ele fica servindo como viga de sustentação lá no prédio. Aí tem toda uma cena muito bacana. O legal é quando eles aumentam o poder do herói, né? É, assim, ele, na verdade, ele não segura o prédio, né? Ele força durante um tempo até conseguir jogar a teia, puxar alguns metais, alguma coisa e... Tipo, o Homem-Aranha às vezes tem dificuldade pra levantar um ônibus. Ele vai me sustentar um prédio do Clarim Diário, que é um prédiozinho pequeno? Pois é. Conveniência de roteiro. Isso aí foi em que época? Isso aí já tava na Abril, já tinha ido pra Panini, já... 99, final da Abril. Tava no finalzinho tava na da Abril ainda. Foi na Premium. Não, foi no final. Não, foi antes da Premium. A revista do Aranha foi até a 205. Essa história do prédio aí foi na 200. Ah, tá. A saga do clone foi em qual? Ela terminou lá pra 180 e pouco. Então deve ter parado por volta de 150, 160 ou 170. Só pra ter uma noção de período, de época, assim, onde a gente tá. É, mas eu lembro que na época que eu li, foi uma história que eu achei muito interessante, porque foi um ano que eu conheci o personagem, né, o Duende Verde. Eu pra ver, tá louco. É por isso que sempre tem esse ciclo das histórias meio que se repetem, pra pegar leitor novo, igual você. É, justamente. Pra você era tudo novidade. É, pra gente que já tinha passado pela saga do clone, abandonou tudo e falou, não, agora vocês estão de sacanagem com a minha cara. E é engraçado que a sessão de cartas falava da saga do clone, eu falava, mas que saga é essa? Eu não fazer minha. Mas falava bem, você lembra? A gente falando bem, gente falando mal, e eu não fazia ideia do que era, porque, tipo, onde eu moro aqui não tem sebo, não tem nada, sabe? Eu moro na Grande BH aqui, em Minas Gerais. Também conhecido como Roça. Não, nem tanto. Mas assim, em Belo Horizonte tem poucos sebos. Na cidade que eu moro, que é vizinha, não tem nenhum, entendeu? Então, nem sabia o que que é. Não conhecia ninguém que lia quadrinhos, sabe? Tipo, era isolado do mundo na época, assim. É, aqui eu tinha essa vantagem. A gente tinha, pô, tem uma parada de sebo, tem... E tinha a loja especializada, que era do lado do... Que é do lado onde eu morava. Era Point HQ. Meu sonho de infância. Ó, a gente vivia lá. Acho que eu gastei tipo, o dobro da minha coleção, o dinheiro da minha coleção. Tipo, sei lá, metade foi no sebo. Mais da metade foi em sebo e na Point HQ. Que é foda, porque no sebo você consegue barato. Agora, loja especializada não. Loja especializada é mais caro. Uhum. É raridade. Depois dessa história aí, entrou na fase prêmio, que apareceu pouco do Andy. Aí eu entrei no hiato de não ler Homem-Aranha até 2006. Então eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Nesse... Quer dizer, agora eu faço ideia. Né? Mas... Uma coisa importante, assim, ou não, que aconteceu durante a fase prêmio foi o Duende Verde... Peraí, os 5? Enquanto a gente já tá. Acho que é o Duende Verde 5, que era um... O Norman fez um construto... Como se fosse aqueles modelos de vida artificial da SHIELD lá, usando o DNA dele. Quase um clone, né? Isso, era uma espécie de clone. Que acabou sendo ele pra pegar o Norman, o neto dele, né? O filho do Harry. Só que aí esse duende acabou igual o Ben Hale, virou um mingau lá e já era. Nossa. Tanto que quando ele tirou a máscara, ele era igual o Harry. O pessoal achou que era a volta do Harry, mas não, era só um... Eu lembro vagamente disso aí. É, na fase prêmio também. Aí o Duende Verde tentou transformar o Homem-Aranha num duende, foi antes ou depois desse cair dentre os mortos? Foi antes, foi no começo da Panini. Me conta isso aí que eu não... Eu, felizmente, também não lembro disso, não. Então, aí ele falou que o Peter era o mais apto pra ser o herdeiro dele. Ele começou a jogar com alucinações, drogar o Peter pra fazer o Peter ser o próximo Duende Verde. Só que não deu certo, que o Peter acabou se livrando e derrotando o Duende pela trilionésima vez. É, porque faz todo sentido, né? Tipo, aquele cara, meu arqui-inimigo, eu tentei matar ele, tipo, há 30 anos eu tento me livrar dele, destruí-lo, acabar com a sua família, fazê-lo ter medo. Mas então, cara, ele é perfeito pra ser o meu substituto. Oh, ele é doido. Pois é, não tem muita lógica no que ele faz. Mas a princípio ele deveria ser um gênio. Pois é. Aí vem o Caído Entre os Mortos. A Caído Entre os Mortos é uma história muito legal, cara. Que é uma linha, essa linha Marvel Knights, não só do Homem-Aranha, né? Saiu vários personagens, né? Mas é uma linha um pouco mais... Um pouco mais sério. E a gente gravou um podcast sobre isso, vai entrar no ar daqui a pouco tempo, então vai ter mais detalhes sobre a história. É, um dia eu até preparo a imagem dela. Mas ela mostra bem a personalidade do Norman e a maldade do cara, né? É, ele já, tipo, eu não sei até hoje por que ele não foi morto pelo rei do crime. Já tava na hora, né? Apesar que tempo depois, eu acho que o Magani vai saber explicar melhor, porque eu não li na época também, dos Thunderbolts. Você não leu nada também, hein? Que vergonha. E agora vai entrar na fase do Strazinski, é a hora que eu vou me retirar. Ixi, eu não conheço ela, ninguém me fala. Qual que é? Strazinski. Ah, meu Deus, ninguém sabe nada, lascou-se. Que bando de fãs que vocês são, hein? Pô, eu vou ter que fazer o resumo disso, não? Por favor. Eu sei o resumo que eu li na internet, então... Vamos fazer já um resumo. É alguma coisa. Vamos fazer um resumo bem resumido. O Strazinski falou que inventou uma história que na época que a Gwen... Antes da Gwen morrer, nessa época do Harry com as drogas lá, que o Norman seduziu a Gwen, pegou ela, engravidou a menina. Aí, que na época que ela viajou pra Europa, que ela foi, na verdade, ter os filhos escondidos. Aqui já começa a inconsistência aí, que na época, no original, ela viaja pra Londres, e aqui fala que ela foi pra Paris. Ué, vai ver mentir, uma clone. Vai ver, ela era também um clone. Não duvido. No universo do Homem-Aranha, tá errado, é um clone. Então, aí os filhos, como era filho do Norman, que tinha a fórmula do duende lá, eles tinham um crescimento acelerado, eles voltaram já adultos, o moleque virou o duende cinza, a menina era igualzinha a Gwen Stacy, partiram pra cima do aranha, derroteu, enfim. Próximo. Próximo, né? Sério que o J. Michael Straczynski escreveu isso? Sério? Sim. Porra, eu gosto desse cara, tipo. Esse cara só estragou o Aranha. É o jeito de informar. Ele não gosta de Homem-Aranha, entendeu? Talvez ele ficou chateado com a saga do clone, aí ficou anos... Aí falou, vou fazer coisa pior. Então, e detalhe, o Norman, de alguma forma, ele convenceu os filhos dele lá, né? Que o Peter era o pai deles, né? E por algum motivo eles vão buscar vingança e tal. E no final das contas eles não morrem, não, né? Não faço ideia. Eu também não, então... Cara, se morreu não é por muito tempo. Não, e detalhe, eu não sei o que aconteceu com eles, mas o pacto que o Peter fez com o Mephisto não alterou nada, porque depois desse pacto, era Gabriel Stace, Sarah e Gabriel Stace, o nome dos meninos, gêmeos. O Gabriel, ele apareceu numa revista e falou com o Harry Osborn. Ou seja, se o cara tá vivo é porque aconteceu, né? O que eles poderiam ter aproveitado pra consertar, não contaram. Vergonhoso, né? Mas normalmente é assim, as coisas que eles deviam ter tirado, eles deixam. O que eles não deviam mexer, eles mexem. É, essa fase aí foi tensa. É igual a saga do clone, a cada década, desde os anos 90, né? Cada década tem uma história horrível. Eu só, a única coisa que eu vi do Norman, eu não sei se eu tô me adiantando muito, era ele atualmente, que ele tava, tipo, ele tinha voltado e tava um cara sinistro na Marvel, um cara poderoso. É, isso foi depois coisa que eu vi. Da invasão ele tava secreta com, lá. É, com a coisa, tipo, ele meio que vai tomar o lugar do Stark. É, justamente, tem uma divisão do governo lá, né, que são os Thunderbolts. Você sabe explicar, ou Magarin, essa fase do Norman nos Thunderbolts? Não, porque os Thunderbolts são os originais, né? Eram vilões que se faziam passar por heróis pra, na época do massacre que os Vingadores, Quarteto, tinham ido pra outro universo lá. E um bando de vilões resolveu se passar por heróis pra suprir essa ausência. Só que alguns deles acabaram gostando e ficaram, se revoltaram contra o Barão Zemo, que era o líder desses Thunderbolts. Aí nessa fase da invasão secreta lá, depois dos que os Skrulls invadiram tudo, e o Norman, pelo que... É que eu não li isso aí também. Isso é pelo que eu ouvi falar, assim. O Norman foi o último que derrotou a Rainha Skrull. Aí todo mundo parece que meio que esqueceu o passado dele como doente. Falou, olha, ele derrotou a Rainha Skrull, então ele é um bom cara pra ser o homem forte do nosso exército. Então, eu acho que eu li um pouco mais, então, que você acha que você tinha lido mais. Que o que eu sei que aconteceu, por alto aqui, é que o Norman, ele entrou pros Thunderbolts, pra uma organização governamental do chamado Thunderbolts lá, que é... Não tô falando governamental, mas não sei não. Uma organização reconhecida, né? Controlada pela SHIELD, onde vilões são reabilitados e se tornam heróis, alguma coisa assim. E... Será que só eu acho que fazer isso é uma ideia de Jericó? Não, e assim, eu não sei como chegou a isso, mas no final das contas o Norman Osborn, ele era o líder, ele era o gerente dessa organização Thunderbolts. Então, uma pergunta, só pra eu entender, os Thunderbolts eram os vilões, que eram liderados pelo Norman Osborn, eles eram então vilões que se regeneraram. Exatamente, era como uma prisão onde os viraram bonzinhos de novo. Isso. Embora no começo ainda não eram bonzinhos. Sim. Era só fachada mesmo. É quase o esquadrão suicida da Marvel, né? É, só que assim... Sem a pressão, sem ameaça. Exato, sem ameaça do governo. Eles faziam só pra passar batido no mesmo. No coração deles. Quase isso. É, aí eu sei que essa organização ela passa a ser supervisionada. O Norman Osborn, ele passa a ser o líder dela, porque foi o melhor exemplo de uma pessoa que se regenerou, sei lá o que é, eu não li o que levou ele a isso. Mas ele passou a ser uma pessoa de confiança, porque durante um bom tempo ele ficou como líder desse pessoal. Entendeu? Aí, durante a invasão secreta, acontece isso que o Magarin falou. Ele é o cara que dá o tiro final lá na... que mata a Rainha Skrull, né? Na invasão. E a população já tava insatisfeita pra caramba com o Tony Stark, que era o atual comandante da SHIELD lá. Como o Norman já tinha algum renome, ele é colocado como substituto do Tony Stark, né? Eu acho exagerado isso. Mas eu não li tanto, né? Então eu não sei o que levou ele a virar outro líder dos Thunderbolts e tal. Mas eu sei que ele tinha alguma confiança já, né? Não foi só por causa do tiro que ele virou o homem da Marvel, né? Então aí nisso ele cria o... Depois que ele virou o homem forte da Marvel, o comandante, né? Ele funda os Vingadores Sombrios, que eram vilões que assumiram a identidade dos Vingadores. É, pra população eram os Vingadores, né? É, porque na época da Guerra Civil, o pessoal que não aceitou a lei lá de registro acabou sendo considerado fora da lei. Isso. Aí, nesses Vingadores tinha, por exemplo, o Mercenário, que era o Gavião Arqueiro, tinha aquela Rocha Lunar, que virou a Miss Marvel, e o Norman tava com o Patriota de Ferro, uma armadura igual do Homem de Ferro, só que colorida com a bandeira dos Estados Unidos. Isso, que vai estar agora no terceiro filme. Isso. É, ele queria uma imagem que representasse bem o Homem de Ferro e o Capitão América, né, que eram dois ícones. E, assim, a população, ela não sabia disso, né, ela achava que eram heróis mesmo. A população não sabia, por exemplo, que o Venom era o Homem-Aranha, que era o caso lá. Ah, sim. Ah, o Venom também é um que já foi vilão, já foi mocinho, já foi vilão de novo, depois virou mocinho de novo, depois voltou a ser vilão, aí virou mocinho, aí surgiu o Carnage, aí ele virou mocinho, aí virou vilão. O Venom já foi pra todos os lados. Ele vai de acordo por um dia. É, exatamente. Ele deixou de ser o Ed Brock e passou pro McGargan, que era o escorpião. Depois ele... Atualmente ele é o Flash Thompson. Eu achava que o simbionte é que controlava o cara, não o vice-versa, não o contrário, né? Não, a vontade do simbionte era maior. Por que eu tava? Não entendi. Porque a vontade do simbionte. O simbionte ser mal, ou querer controlar quem ele tá. Tanto que ele fez isso no Homem-Aranha. Assim, é. Ele intensifica a maldade, entre aspas, do cara, né? Meio que controla o cara pela fome de poder que o cara começa a sentir. É, ele fazia isso. Agora, nem tanto. É, acaba sendo mais ou menos a mesma ideia. Porque quando ele passa pro McGargan, ele escolhe o McGargan, né? Por causa da raiva que ele sente, não sei o que e tal, e passa a controlá-lo também. Mas, tá, eu entendi o que você tá falando pelo fato do cara se conter e aceitar ser capaz do Osborn, né? É, também, não. E ser mocinho, ser um carinha bom. É, na verdade, não é bom, né? Esses Vingadores do Osborn, publicamente, eles são personagens bons, mas... Eles não, assim, não nesse caso, mas tô falando, o Venom em si já foi bom, já foi um... Já tentou ser um herói. Agora que eu entendi. Entendendo errado, agora eu entendi. Ah, tá. Então, assim, realmente, a índole dele muda, né? Exato. Que não faz sentido mudar. Eles serem, em algum momento, independente do hospedeiro, ele ser uma criatura boa, tentar fazer o bem. Então, essa... Aí, voltando pro... O Norman Osborn, ele tá tirando o Lex Luthor da Marvel, né? Ele meio que deixou de ser recentemente, né? Porque com a invasão secreta, ele chegou ao poder lá, aí teve esse período que foi chamado de Reinado Sombrio, que foi que ele tava na... né? Que ele tava no poder e tal. E, por causa da maluquice dele lá, levou a um outro arco chamado Cerco, que ele começa a ver o mundo dele desmoronando lá, ele acha que ele vai perder o poder e tal. Aí ele consegue provocar um Asgardiano lá, porque Asgard tá sobrevoando uma parte da Terra, uma coisa assim. Ele consegue provocar o cara para que o cara, na hora de reagir, causasse uma catástrofe lá. E o Osborn declara guerra a Asgard, parte pra cima de Asgard, sem o presidente autorizar, sem nada, entendeu? Querendo ganhar popularidade e tal. E, lógico, nessa maluquice toda dele aí, faz ele ser revelado como um verdadeiro vilão que ele é, no final das contas, né? E perder todo o poder. Assim. Lembra que eu mencionei ideia de Jerico? Cara, tipo, eu adoro roteirista de quadrinho. Eu não sei o que passa na cabeça dos caras. Cara, porra, a gente pega Asgard, bota ela sobrevoando na volta. Aí a gente pega o Norman Osborn e faz ele fazer um cerco em Asgard pra... Porra, vai ser foda. Cara, vai ser muito foda. Porra, fico imaginando brainstorm disso. Os caras decidindo o que é que vão fazer com a história. Eu imagino o cara no canto da sala falando: isso não vai dar certo. É, tipo, isso vai dar merda. Tava, vocês falando isso, eu lembrei de uma história que eu tava lendo outro dia. Não saiu aqui no Brasil. É uma edição de piada que fala 101 maneiras de acabar com a saga do clone. E mostra isso. Os roteiristas sem saber pra onde vai a saga e começam a fazer um brainstorming. Dá um monte de soluções doidas lá. Curiosamente... Aí, curiosamente, algumas delas é... O Mephisto era culpado por tudo. Numa delas, a Mary Jane morre, o Peter volta a ficar solteiro. Tudo que eles depois acabaram utilizando no tal pacto. Caraca. Tipo, sério, eu não consigo imaginar os caras tirando essas ideias da cartola, assim, tipo, porra. Isso porque agora a Marvel fala que tem o conselho dele, né? São os roteiristas mais foda dele que se reúnem uma vez por ano e vai traçar o que vai acontecer nos próximos 2, 3. São os chamados webheads, lá, os cabeças de teia que aparecem no... É, pra acabar com essa cabeça de teia mesmo. Crédito de alguns serviços aparece. Cabeças de teia, uma coisa assim, aparece o sobrenome de uns 7 caras. Cara, o problema dessa coisa de quadrinhos, de roteirista, é porque eles pegam os caras pra escrever as mensais, mas é sem guidance. Eles contratam caras que às vezes são caras muito bons, que tem ideias mirabolantes pra fazer, que são ideias que os caras teriam que desenvolver em minisséries ou em revistas especiais fora da cronologia, e eles decidem, não, bota isso na cronologia e encaixa do jeito que dá. Eu acho que o maior problema que tem tido com o roteirista é que todo mundo pegou mania de querer deixar a marca dele no personagem. Ele não quer mais contar uma história só, ele quer revolucionar tudo. É, exatamente. Esse é o principal problema. O que tem que ser? Os caras têm que ser que nem um roteiro de filme. Como é que funciona roteiro de filme? Eu sou um roteirista. Eu posso fazer o meu roteiro original. Eu posso ser contratado por um estúdio pra fazer... Eles me dão o que eles querem. Ah, eu quero que você faça um roteiro sobre o Batman. E eu faço o roteiro. Ou eles me contratam pra escrever o roteiro do Batman, que tem que ser dessa forma, ó. Tem que ser assim. Tem que ter... Esse é o pano de fundo. Agora você faz o roteiro com esse pano de fundo em cima. Você constrói a partir disso. Isso tem que ser a revista mensal dos heróis. Você tem que ter um pano de fundo que é. A história dele, tudo que já foi construído, tudo que já foi contado. Porra, tu pegar o personagem e simplesmente, tipo, fuder com tudo que já aconteceu, esquecer, apagar, ou desconsiderar, ou, tipo, não respeitar o que aconteceu no passado, ou que outra pessoa escreveu, porque, ah, porque você não acha interessante, aí você vai mudar isso. Você pega, ah, cara, eu acho que isso aqui é melhor assim, e dane-se que eles contaram de outra forma aqui atrás. É o problema. Aí você quer contratar um Straczynski, que é um cara conhecido, e aí ele vai fazer isso. Pega ele, dá uma história, uma minissérie, dá uma saga fechada fora da cronologia mensal. A cronologia mensal tem que ser aquela... É novela. Cronologia mensal de quadrinhos é novela. É, toda semana tá saindo história. Todo mês tem uma coisa nova. Então tem que ser máquina. Tem que ser certinho, encaixar. Não é assim que eles pensam. Aí fica esses looping, né? 10 anos com... A gente tem de 10 anos. Pra 20 em 20 anos eles resetarem tudo. Verdade. A gente tá vendo isso agora na DC, né? Tá na fase do reset. Então, após o cerco aí, teve a queda do Osborne, né? Ele foi pro saco. E atualmente, a última revista que eu li, ele tava preso. História ruim pra caramba, cara. Ruim dó. Não sei se o Magaren leu aí. Infelizmente. Ah, eu tô vendo aqui que ele vai pra uma prisão de mega criminosos na América do Sul. Ah, é uma prisão submarina que eles transferem ele lá. Mas é muito ruim a história. Saiu na Teia do Homem-Aranha, né? É, número 11, 10, sei lá. Atualmente, até onde eu li, ele tá preso. Teoria acabou não, né? Tá pausada aí a carreira do Osborne. É, que eu tô vendo, eu tô dando uma olhada aqui no que aconteceu com ele. Teve essa coisa dele ser preso nessa mega prisão na América do Sul, com vários outros super criminosos, e vários outros super criminosos que eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Não sei se ele já apareceu em algum lugar. Deixa eu falar aqui. Apaek, um ser monstruoso, com corpo metade humanoide, metade aracnídeo. Alguém conhece? É, eles apareceram nessa história mesmo. É, aí eu que me pergunto, mega criminosos super poderosos numa prisão na América do Sul que ninguém nunca viu. É uma prisão super especial lá, que tinha um monte de bicho esquisito pra caramba. Aí quem capturou esses caras? Pois é. A prisão é super secreta pra criminosos super secretos. É, tipo, saiu. Tem esse Apaek, tem uma mulher, a doutora June Covington, que é uma cientista psicótica com poderes químicos. O Eminência Parda. Era a Eminência Parda. Um manipulador de mentes. Riv Circense, um ser etéreo. E Shirdal, um monstro alienígena com corpo humanoide. Esse aí morreu. Esse morre. Além de Colminer, um falso padre que, a mando de políticos corruptos, é representado numa seita de culto do Duende Verde. É, ele que, nessa história, eu vi aqui, até do Homem-Aranha número 1. E ele que vai lá e dá início à rebelião que tem nessa casa. Na verdade, ele ajuda o Osborne a escapar lá. E tem aqui, o Osborne fomentou durante o Reinado Sombrio, ele criou a Cabala. Sim. Aliança com personagens secretamente, tipo os Illuminati, com o Doutor Destino, o Capuz, Emma Frost e Namor. Porra, Namor? Namor era dos Illuminati. Aí ele sai e se junta, tipo, porque ele não se dava bem com os bonzinhos, ele foi tentar se dar bem com os vilões? Ah, tá lá de espião. É, tipo, tá, dá amor, beleza. Aí cada um defendia seu interesse, papapá. E todos queriam estar perto do Osborne pra saber quais eram os planos dele. Porque o Osborne era o cara que dava os planos. Acima até do Doutor Destino? Ele arruma... Ele dá uma assustada no Doutor Destino. Não lembro com o que era. Era com Sentinela, eu acho. Sei que o Doutor Destino dá uma afastada com alguma coisa que o Osborne faz lá, que demonstra um poder maior que o do Destino. Caraca. É, ele tá pra virar o Lex Luthor da Marvel. Daqui a pouco é Norman Osborne para presidente. Aí no final das contas, depois do Osborne nessa cadeia, eu sei que ele gera uma rebelião lá, que só ele mais esses caras que citou aí escapam. Só que o Osborne se entrega depois de novo pra polícia lá, com algum plano secreto que tá na cabeça dele, eu não sei qual que é ainda. Caraca. Mas aqui, cara, são formados até os X-Men sombrios. Ele ajuda a Emma Frost e o Namor a juntarem os X-Men sombrios. Isso eu acho que foi durante o Reinado Sombrio, né? Ah, detalhe que a gente esqueceu de citar, que durante esse Reinado Sombrio, o Osborne, o Harry tá vivo, né? O Osborne tentou colocar o Harry como um novo herói lá a serviço dele, que era o filho da pátria, uma coisa assim. Que susto! E basicamente era como se fosse o Patriota de Ferro, entendeu? Só que aí no final da história lá, o Harry se rebela e dá um pau no pai dele. Cara, Cara, se você pensar bem, a história daquele desenho dos anos 90 é muito melhor do que a dos quadrinhos. Fora a parte da Gwen Stacy. Até a parte da Gwen Stacy, os quadrinhos é bom. Depois que desanda pra aquela do Osborn voltar 1 milhão de vezes, no desenho ele não volta. É verdade. No desenho... É, saindo um pouquinho, já que você citou o desenho aí, seria legal a gente comentar das participações do Duende Verde aí nos jogos, na série de televisão. Então, alguém viu o seriado da televisão do Homem-Aranha? Eu. Nos 70? É. Sim, faz tempo, mas vi. Eu vi poucos episódios. Herégio. Eu lembro que eu vi quase tudo, só que eu não lembro quem eram os vilões. Ah, não tinha vilão. Ah, era sempre bandidinho meia boca. É, era sempre bandido, mas tinha algum vilão, algum conhecido, algum personagem conhecido? Ah, não. Que pra um negócio de televisão, o Norman Osborn seria um vilão bom. Tipo, o Norman Osborn sem ser o Duende Verde. Ser só o Norman Osborn. Mas o Homem-Aranha era um alienígena. Um alienígena, não. Um uniforme vindo do planeta Spider, não sei lá. Não, isso era do Japão. Não, isso é a versão japonesa. Isso é a série japonesa. Tem que ser a série americana. Pensando na americana que você tá falando, é aquele. Nesse desenho dos anos 90, eles usaram o ator como base pra fazer o Peter, né? Aparência. Praticamente decalcaram o cara no desenho. É. É, eu confundi. Nicholas Hammond, o nome do ator. Isso. Essa série que eu não lembro quem eram os vilões. Eu lembro que era basicamente bandido. Mas eu lembro que tinha uns vilões, assim, tipo de empresa, empresário. Era sempre isso, empresário, cientista maluco. Tinha um chinês lá que era da máfia chinesa, mas nem conhecido, assim. Eu ia falar que todas as adaptações do Homem-Aranha teve o Duende Verde alguma coisa, então pelo menos não, essa. Essa não teve. Tanto essa coisa chinesa que eu falei, que é o título dos episódios, que era episódio duplo, né? Era a teia chinesa. Quando saiu aqui no Brasil, em VHS, puseram Homem-Aranha e abaixo assim o logo do... Puseram o nome do Desafio do Dragão e puseram o logo do Mortal Kombat. Nossa. Cara, mas a série japonesa veio pro Brasil? Não, a japonesa não, essa do... Ah, essa brasileira, ela vem em VHS? Ela passou em VHS, alguns episódios. Essa é a que... Eu tenho um episódio piloto em VHS. Não, sim, mas foi lançado em VHS? Eu acho que isso não foi lançado aqui, não. Acho que era... Que nem era antigamente, como a gente via anime. Não, que era... É porque assim, eles pegaram os dois episódios, lançaram como um só, sendo um filme. É, então... Lançaram quatro fitas, se não me engano. Porque nessa época, era muito difícil você comprar filme aqui no Brasil. É, mas lançaram agora, nos anos 90. Tá, depois. Foi. Então, o Duende Verde, ele participou de praticamente todas as séries animadas, participou do filme, do... É, todas as encarnações do Homem-Aranha, o Duende Verde tá lá. Eu acho que ele só não aparece naquele desenho que ele vai pro planeta dos... Ação Sem Limites. Ah, não. Ninguém quer lembrar disso. Ah, Ação Sem Limites. Contra a Terra, que é um planeta que ele vai com simbiontes, uma coisa assim. Não. Que tem... Que era uma série. Caraca, esqueci. Eu tenho uma minissérie com esse cara. Ação Sem Limites, não é? Não, Ação Sem Limites era Computação Gráfica, não? Não, Computação Gráfica é o DMTV. A Computação Gráfica é a nova série animada. Ação Sem Limites. Qual é o nome dele em inglês? Você lembra? Ação Sem Limites. Unlimited. Isso. Que era o planeta dos animais, humanoides. Isso, do auto-evolucionário. Isso, auto-evolucionário, isso que eu tô tentando lembrar. É, aquele planeta é a Contra-Terra, por isso que eu tava... Aí, esse desenho é horrível. Esse desenho é horrível e não tem o Norman Osborn. Ah, tá. Então, também não tem o Norman Osborn aí. Não, e os outros desenhos tinham, né? E também no universo Ultimate, que a gente citou, tem um Duende Verde lá, que é o Norman Osborn, só que é bem diferente do universo clássico, né? Que é o soro faz ele se transformar num duende, né? Um cara verde grandão lá. O desenho dos anos 80 já tinha previsto isso. É verdade, ele se transformava num duende lá, né? Não era fantasia. Homem-Aranha e... Seus amigos? É. Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Que era a garota, como é que era? A Flama e o Homem de Gelo. E qual era o nome do cachorro? Senhora Leoa. Ah! Meu Deus. Cara, era foda, eles apertavam o botão e a sala virava um queijinho. E a tia May nunca percebeu, é o máximo. É, tipo, é foda. E o mais legal era pensar de onde é que eles tiraram aquele dinheiro pra construir essa porra. Não, foi Tony Stark que deu pra ele. Aparece isso no desenho? Aparece. Nossa. Os amigos do Aranha ajudam o Tony Stark numa situação lá. O Tony Stark, como agradecimento, dá o QG pra eles. Manda pra eles. Ah, não lembrava disso. Enquanto a tia May toma chá. A tia May toma chá na sala, né? Quase isso. Ah, que tia May, toma esse chazinho aqui, toma esse chazinho. Ela dormia. 3 dias depois ela acordava. Sem perceber que eu... Sem ter percebido nada. errado. Todos os universos alternativos também tem um Norman Osborn. Até o Noir tem. O Noir tem, aquele Homem-Aranha indiano tem. O Norman Osborn é o principal, maior inimigo do Homem-Aranha. Não só pelo, principalmente pelo, por tudo que ele representou pra história, por ser o pai do melhor amigo, por ter matado a primeira namorada, por tipo, toda a relação entre o Norman Osborn e o Peter Parker torna ele o maior nêmesis, né? Tipo, o maior inimigo do Homem-Aranha. Então tem que ter uma encarnação dele em tudo. Pois é, e até no primeiro filme da trilogia que teve, o inimigo principal foi o Osborn, né? E o legado dele influenciou o segundo e terceiro filme também. E nesse filme novo, a coisa gira um pouco, não ao redor do Osborn, né? Mas pega um pouco ali a Oscorp, mostra que eles estavam trabalhando pra, provavelmente pra descobrir uma cura pro Osborn, que tudo indica que vai levar ele a ser o Duende Verde futuramente, né? Eu esperaria pra tornar o segundo filme épico, um filme foda, seguir mais ou menos os padrões assim do Batman do Nolan. No segundo filme tinha que ser o Duende Verde, o Norman Osborn. Eu acho que tinha que ter sido uma apresentação melhor, ele teria que ter sido vilão nesse, né? Ou pelo menos ter aparecido nesse em algum momento. Ou pelo menos o Harry Osborn. O Harry Osborn aparece nesse filme? Não. Nem lembro agora. Não. Não, né? Nem é mencionado, não fala nada dele. Não, mas eles mudaram um pouquinho. Eles colocaram a Gwen na escola ao invés da faculdade, né? Mas o Peter conhece a Gwen e o Harry só na faculdade. O legal é que a Gwen é do colégio, mas ela é tipo chefe de laboratório da Oscorp, né? Isso é foda. Pois é, é coincidência. Tipo, uma parada bizarra, né? A Gwen é uma cientista e tá no colégio e é chefe do laboratório. Eu, tipo... Por que ela não tá já na faculdade, se ela já tem capacidade pra ser a chefe do laboratório? Tipo, eu acho que ela teria pulado alguns anos, mas tudo bem. Sem entrar nos problemas desse filme. Mas eu achava que, tipo, teria que... O segundo e o terceiro filme tinham que ser o Norman Osborn surgindo como Duende Verde e terminar o segundo filme com a morte da Gwen Stacy. Cara, eu acho que eles vão ter coragem de matar ela, viu? Acho que vão ter coragem pelo tom desse filme, principalmente desse primeiro que saiu. Eu espero, porque aí eu acho que vai ser uma história épica, vai ser uma história boa. Porque você, exatamente, é fazer coisas com coragem. É você, tipo, você pegar o maior amor da vida dele, matar como foi morta nos quadrinhos e seguir a história. E não eliminar o Duende Verde no segundo filme e ele ser o Nemesis do terceiro, e o terceiro filme ser tentativa dele de a busca de vingança, a busca pra derrotar o duende, a proteger a tia May, toda a história envolvendo isso. Pois é. O fato é que o Duende, ele começou como um vilãozinho além dos outros, né? Ganhou força, acabou gerando as principais histórias do Homem-Aranha, se você for pensar, né? E hoje, mesmo ele tendo se afastado um pouco e ter virado um vilão geral do universo Marvel, né? Eu acredito que tem muita coisa ainda por vir do Duende Verde. E é um ciclo, né, cara? Eles sempre voltam no mesmo estilo de história. Então, se não for verde, vai aparecer o Duende Púrpura, vai aparecer alguma coisa aí, né? Vai ser a saga dos Duendes. Inclusive, teve um duende genérico, chamava Ameaça. Pouco depois do pacto com o Mephisto, um duende se transformava fisicamente e a identidade secreta, na verdade, era uma mulher, que era namorada do Harry, mas que engravidou do Norman. Caraca, tipo... O Norman, quando não tá tentando matar o aranha, tá fazendo filho. E com a namorada, tipo, adolescente dos filhos. Do filho, do amigo do filho, né? Tipo, era a Gwen Stacy quando era garota, a namorada do Harry. Uma pequena correção. Era a Gwen Stacy quando tava viva? Melhor. É coisa bonita isso. É amor de família. É todo mundo unido, dividindo tudo. Então é isso, né, cara? A história com certeza não terminou. Vai ter muito Osborn, muito cabelo. A gente não falou do cabelo do cara, né? Ah, eu citei em um momento. Cara, daqui a pouco, o que vai ser revelado, na verdade, é que o Norman, o neto dele, na verdade é filho dele. Ele pegou a lista, velho. Porque ele pegou, exatamente, ele não pegava. É tradição, ele pega as namoradas do filho. Cara, eu não duvido. Não, por isso também tem o cabelinho. Olha, tá vendo? É aquele cabelinho, tipo, não é dread. Como é que é aquele cabelinho que você faz aqueles efeitos na cabeça? De acordo com o Deadpool, é cabelo dos infernos. É isso, né? Vamos esperar o ciclo começar a girar de novo aí e voltar. Ele deve aparecer aí no cinema, de novo, provavelmente, no próximo filme. Se não aparecer o Duende, aparece o Norman, com certeza, no próximo. Porque ele deveria pelo menos ter aparecido nesse primeiro, ele é mencionado. E tudo indica que essa cura que ele tá buscando nesse primeiro filme vai transformar ele no Duende. Pelo menos se eu tiver aqui se o roteirista fizer algum sentido, vai levar pra esse lado. Se não pegar nenhum dos quadrinhos. Pergunta, quem que deveria ser esse vilão do segundo? Se não fosse o Duende, quem seria o vilão do segundo filme do Homem-Aranha? Acho que o canal de por Electro. Electro. O Electro e o Mistério ficava. Ou o Mistério ficava de bom tamanho. É, o Mistério seria um personagem maneiro. Ou podia que... arrumar um velhinho e colocar um abutre, né? Botava o Anthony Hopkins como um abutre. É, fazia. Cara, olha só, pega o Anthony Hopkins, bota ele como se fosse o Hannibal na versão, só que abutre. Quem vai interpretar o Norman no filme vai ser o Tommy Lee Jones. Vão pegar igual fizeram com o Samuel Jackson, né? Você já viu os desenhos do Mike Deodato, do Norman Osborn? Não. Vou te mandar, olha se você conhece esse ator. É sério? Uhum. Sério. É o que tá saindo? Não, saiu na retrasada, né? É, quando o Deodato desenhava o Aranha, ele usava o Tommy Lee Jones como... Tommy Lee Jones como base do Osborn. Acho que não era nem revista Aranha, não, era do Thunderbolt. A do Aranha já aparecia. Aparecia também? Exatamente, é o Tommy Lee Jones. Tô a favor. É, tá certo, né? Fazer o quê? É o Tommy Lee Chan, Tommy Lee Jones. Tommy Lee Chan. Esse é do Bart Simpson, nos Simpsons. Referências. É. Vamos errar ou tem mais algum comentário? Só que Norman Osborn era bom quando ele tava morto depois de ter matado a Gwen Stacy. Concordo. Devia ter ficado morto. Pois é. Que fizesse outros duendes, como estavam fazendo. Não precisava trazer ele de volta. Exatamente. Acho que a gente tem que terminar falando da covardia das editoras de quadrinhos. De sempre querer ressuscitar personagens que morreram. Pô, mas eles ressuscitaram 20 anos depois, né? Cara, mas ressuscitaram. Tipo, se tivessem trazido um clone, seria menos pior se ele fosse um clone. Você tá falando isso, né? Nessa que lançaram recentemente Monteiro do Aranha, uma nova versão da saga do clone, como seria pra terminar. E o Norman que volta, ele traz um clone de volta. O clone dele. É, o clone dele, não é ele. Mas é fraco essa história aí também. Sim, mas porra, mas não seria, tipo, beleza, perfeito? Não, eu não tô falando que a história é boa, mas seria perfeito. Você tem ali a saga dos clones. Clones do Homem-Aranha. Quem é que tá por trás disso? Porra, é o Norman Osborn. Que, na verdade, é um clone do Norman Osborn. Pronto, fechado. Porque o Norman Osborn morreu, então o Norman Osborn não pode voltar, se eles trouxeram de volta um clone. Aí beleza, fechou. Você não ressuscitou um cara do nada. Tipo, aí você teve que, aí pra trazer o cara de volta tiveram que dar que o soro lá que ele tomava dava poderes a ele de imortalidade. Tinha fatores de cura absurdos e ele não morria. É como fizeram com a Gwen, né? Ela voltou, mas era um clone. É. Exato. Se você já tava tratando com um clone na história, por que não usar ele, não usar o clone como a desculpa da volta dele, né? Tipo, o Lex Luthor volta assim. O Lex Luthor volta assim nos quadrinhos. É verdade, tem aquele clone cabeludo dele lá, né? É, que ele se faz passar como se fosse um filho do Luthor que morreu, mas não, era um clone. Sabe por que não conseguiram fazer um clone do Norman? Porque não conseguiram copiar o cabelo dele. Spider-Man.